Olá, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, nossa, mexe com muita gente, né? Como que a gente consegue ouvir a voz de Deus, principalmente com tanto barulho por aí e dentro da gente também, né? Especialmente na hora de tomar decisão. É verdade, um desafio e tanto. Pois é, e para essa nossa exploração, a gente está usando uns trechos de A Voz de Deus, ouvindo o sussurro divino. O material até começa com uma analogia bem legal, sabe? De ouvir seu nome numa multidão. Ah, sim. É uma boa imagem. Né? Como um paralelo para essa ideia de reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes. Então, o nosso papo aqui é tentar entender como essa comunicação divina é descrita, como talvez a gente possa ficar mais atento a ela e por que que é importante buscar isso ativamente. Tem uma promessa aí de que Deus não deixa a gente perdido, né? Com certeza. E essa ideia de reconhecimento, de sintonia, ela é muito forte na Bíblia. Lá em João, capítulo 10, Jesus fala: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Quer dizer, não é para ser um mistério indecifrável, sabe? É mais sobre um relacionamento mesmo. A capacidade de ouvir vem dessa proximidade, dessa familiaridade que se constrói. A promessa é que essa conexão é possível. É até esperada, né? Faz todo sentido ver por esse lado do relacionamento. Mas aí vem a pergunta prática, né? Que a fonte também toca nesse ponto. Como é que essa voz aparece? Porque, olha, muitas vezes a gente fica esperando, sei lá, algo espetacular, né? Sim, quase cinematográfico. Um sinal dos céus bem óbvio. Exato. E o material que a gente está vendo sugere outra coisa, né? Algo mais discreto, talvez. Exatamente. A fonte desafia essa expectativa de algo grandioso. O exemplo clássico que o texto traz é o do profeta Elias. Lembra? Lembro, sim. Depois de vento, terremoto, fogo, coisas enormes, Deus não estava ali. Mas, sim, num suave sussurro. Ou voz mansa e delicada, dependendo da tradução. Nossa, que contraste, né? Total. E a lição que o texto tira disso é que, muitas vezes, essa comunicação divina prefere intimidade, a gentileza, sabe? Não tanto a demonstração de poder que impressiona. Isso meio que sugere que Deus procura um coração atento, quieto, e não uma plateia. Essa sutileza toda, então, exige da gente uma escuta mais afinada. E essa comunicação mais sutil, segundo o texto, pode aparecer de jeitos bem concretos no dia a dia. Achei interessante a variedade que a fonte mostra. Sim, não é uma coisa só, né? Não, pode ser tipo um versículo da Bíblia que parece que pulou da página para você, sabe? Numa situação específica. Ou aquela paz que não tem explicação, que vem depois de orar por uma decisão. Funciona como uma confirmação interna. Ou também um conselho muito sábio de alguém com mais experiência na fé, que bate fundo e fala também daquela convicção interior, né? Uma certeza calma que o texto diz que vem do Espírito Santo. O E desafio. complementa com Isaías 30, que diz: "Seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, este é o caminho, siga-o." Ou seja, tem uma promessa de direção, mas parece que ela pressupõe essa atitude de procurar, de se abrir para isso. Parece que Deus quer ser encontrado, mas respeita a nossa busca, né? E essa busca ativa, então, parece que envolve criar espaço. Se a voz é muitas vezes um suave sussurro, como a gente viu com Elias, ela some fácil no meio do barulho, né? Tanto de fora quanto de dentro. Com certeza. O barulho mental é um grande problema. Pois é. O Salmo 46 fala: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." O texto usa isso para dizer que a gente precisa, de propósito mesmo, achar momentos para baixar o volume do mundo. Sabe? Notificação, notícia, preocupação e o barulho da nossa cabeça também. Não precisa ser um retiro de silêncio, talvez, mas quem sabe incluir umas pausas pequenas no dia a dia, para ficar quieto, prestar atenção. Esses momentinhos podem ser a chance para o sussurro ser ouvido, né? Perfeito. Então, o que fica claro nessa análise é que ouvir Deus é menos um evento isolado e mais uma jornada contínua, né? Isso. Ligada a um relacionamento que a gente cultiva. Exatamente. Exige essa busca sincera, a abertura para essas formas diferentes de comunicação que muitas vezes são sutis. E como a fonte lembra, citando Hebreus 12, exige perseverança também. Manter o foco em Jesus, nesse sentido, seria como manter os nossos ouvidos espirituais sempre calibrados, né? Prontos para perceber essa orientação que, segundo as promessas, está aí disponível. É um ajuste fino constante. Isso, o ajuste fino num mundo que parece remar contra o silêncio, né? E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, para levar para casa mesmo. Se a gente está falando dessa voz divina como um suave sussurro e que a gente precisa se aquietar para ouvir, como é que a gente pode, na prática, criar esses espaços de silêncio e atenção de verdade na nossa rotina, que é tão corrida, tão conectada? Boa pergunta. Que pequenos hábitos, talvez, ou desconexões de propósito, ou mudanças na forma como a gente usa o nosso tempo e atenção, o que a gente poderia fazer para, de fato, ficar mais sensível a essa orientação sutil no meio de tanta informação e tanta coisa acontecendo? Fica aí a reflexão.